ti e da tua formosura. Nada sou, nada tenho para te oferecer, Senhor. Formosura, nada sou, nada tenho para te oferecer, Senhor. Mas com toda humildade, aqui estou, apenas servo, estou disposto.